No programa de hoje nós vamos falar sobre a fragilidade das palavras, a insuportabilidade do silêncio, os rostos que são máscaras e as máscaras que revelam os rostos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sala de Projeção, programa em que eu e os meus amigos falamos sobre um filme que a gente assistiu utilizando alguma ideia da literatura, da psicologia, da psicanálise ou da filosofia. Aqui na sala eu tenho os meus convivas e colegas projecionistas, meu amigo Diego Nunes. Olá pessoal, bom dia e boa noite. André Vicente Nipnegger. Oi. Muito entusiasmo e engana e alegria de viver. E Gustavo Leal. Opa, vamos lá. Eu sou o Igor de Campos e hoje a gente vai conversar sobre Persona, filme sueco de 1966, dirigido pelo mestre do cinema Ingmar Bergman. Se você ainda não assistiu esse filme, recomendo fortemente que você assista. Esse é um dos grandes filmes da história do cinema. Esse programa contém spoilers. Vamos começar. Recapitulando brevemente a história do filme, Elizabeth Vogler é uma renomada atriz de teatro que surta durante a representação de Electra e é internada em uma clínica psiquiátrica. A conselho de sua psiquiatra, Elizabeth é movida para uma ilha na costa da Suécia, onde fica aos cuidados de Alma, uma jovem enfermeira interpretada pela atriz Bibi Anderson, com uma personalidade afável, bastante alegre e muito comunicativa. O convívio forçado faz com que aflore um sentimento de amizade e cumplicidade entre as duas mulheres a princípio, mas logo a atmosfera agradável de veraneio na ilha vê surgir a tensão entre as duas protagonistas à medida que segredos são revelados e um jogo de poder e conflito de personalidades é desnudado ao longo da trama do filme. Brevemente, essa história de Persona é uma história que não é muito significativa, na verdade. É bem simples de ser resumida porque o filme ele trata de muitas outras coisas, né? Tem muitos temas nesse filme. Queria começar então perguntando para o Gustavo o que foi que ele achou do filme. Gustavo, quais que foram as suas impressões? Foi a primeira vez que você viu esse filme, não foi? Conta aí. Foi a primeira vez que eu vi. Eu assisti ontem, na verdade. Eu deixei para a última hora. E eu não sei quais foram minhas impressões. Vou ouvir o que vocês têm para falar aí para no final tomar uma decisão. Tá, mas você chorou, sorriu? Eu não choro muito com o filme, não. Eu achei o filme muito bonito, assim, visualmente bonito. Mas eu não sei, eu fico meio com o pé atrás, porque o filme é uma unanimidade tão grande que eu prefiro tentar achar aí qual é, tentar descobrir o que é que tem por trás, o que é que vocês vão falar, do que ter uma opinião imediata agora, assim. Pra mim foi uma experiência estética, eu achei bonito de ver, eu achei lindo o preto e branco, as duas são bonitas, né, as atrizes, o cenário, as sombras e tal, o Diego a gente tinha conversado durante a semana, assim, o Diego já tinha falado das sombras, a questão dos close-ups, assim, dos rostos. Que é muito, muito bonito o filme, né, de assistir. Mas não, eu não achei um filme fácil, assim, não é uma experiência... Eu achei até mais difícil do que o Holy Motors, que a gente falou, assim, em termos de... O Holy Motors é um pouquinho mais gentil com o espectador, assim. Esse filme não é muito gentil, né, ele é uma porrada. Talvez pelo fato que é um filme muito curto. Então ele não deixou, não tem nenhuma encheção de linguiça, assim. Aliás, não tem nem linguiça, né? Só no começo. É um filme bem... Parece que você tá numa sessão de análise mesmo, é desconfortável. Sim. Isso que o Gustavo falou é interessante também, que a gente meio que é obrigado a gostar do filme, porque ele é meio unanimidade, né? Como o Diego falou aqui com a gente antes, ele é o Everest da crítica de cinema, assim, né? E eu até pensei isso, falei, cara, eu vou adotar o advogado do diabo, vou ser o advogado do diabo e tentar falar mal do filme. Pra fazer um contraponto e tal. Mas eu não vou conseguir fazer isso não, porque o filme é bom mesmo. Agora, mas isso é interessante, porque tem vários filmes que a gente... É meio que proibido falar mal, né? Ou se você falar mal, você vai ter que ter tanto argumento pra se sustentar, pra contrapor o que já foi escrito sobre o filme, que você fica sem armas, né? Na verdade, André, esse filme ele é bastante controverso e tem várias pessoas que não gostaram... Assim, várias pessoas que eu falo assim, vários críticos... proeminentes que não gostaram desse filme. Eu acho que é um exemplo muito... O principal exemplo disso talvez seja aquela famosa e temida crítica de cinema norte-americana, Pauline Kael, que ela não gostou do filme e ela escreveu uma resenha como todas as coisas que a Pauline Kael escrevia, muito, muito bem escrita, assim, maravilhosa, mas falando muito mal do filme. Então, o Bergman, ele, eu acho que até hoje, por ocasião da comemoração do centenário dele, que foi há pouco tempo, né, o Bergman, até hoje, ele tem, digamos assim, uma aura muito... Ele não é essa unanimidade que talvez a gente julgue que ele seja, não. Lá fora, tem muita gente que se opõe a esse tipo de cinema. Ele é considerado por alguns críticos, por exemplo, muito melodramático, como sendo um cara que tentou fazer terapia, tentou se expôs demais através dos filmes. Havia um propósito terapêutico nos filmes. Então, o que me interessa ver as agruras da alma de um homem sueco que quer exorcizar os seus demônios e se livrar dos seus fantasmas através dos filmes que ele faz? O que me interessa ver um negócio desse? Então, o Bergman, ele tem vários oponentes aí. Tem muita gente que não gosta do Bergman. Agora, tem muitos nomes de peso também na história do cinema que adoram o Bergman. Woody Allen, eu acho que é um exemplo muito famoso disso. Woody Allen, ele adora o Bergman, né? Ele tentou fazer filmes iguais aos do Bergman, não sei se iguais aos do Bergman, mas ele tem uma parte da produção cinematográfica dele, né, que é eminentemente bergmaniana, né? Eu gostaria de saber o que foi que o Diego achou do filme. Diego? Eu assisti uma vez, né, no começo da semana e outra vez ontem, né, para realmente me preparar melhor para o podcast. E foi uma experiência diferente da que eu tive quando eu assisti Holy Motors, né, por exemplo. E de quando eu assisti, eu estou pensando em acabar com tudo. Porque nesses dois filmes, Holy Motors e Estou Pensando em Acabar com Tudo, a minha primeira impressão, né, a minha primeira sensação de ter assistido esses filmes foi de desagrado, desconforto e de, sabe, e de confusão também um pouco. O que está acontecendo aqui exatamente? Então. E aí, depois de ter lido mais sobre esses filmes, de ter reassistido ambos os filmes, né, especialmente eu sei que você... Né, eu estou pensando que eu ia acabar com tudo. Né, aí sim a gente pode apreciar mais, né, e achar os filmes mais interessantes. Mas esse filme, Persona, realmente eu achei num outro nível. Porque mesmo ficando confuso, mesmo ele sendo um filme complexo, um filme que você também ganha muito se você lê sobre ele, se você assiste ele mais de uma vez. Mesmo assim, a primeira vez que você assiste, eu tive uma sensação de muito impacto, de positivo, né? Eu não fiquei, não é uma sensação de felicidade e nem de conforto, não é um afago, sabe? Não é um abracinho o filme, mas é um objeto de estético, de beleza, né? Não só por causa das atrizes, mas por causa do conjunto total. É um filme especialmente belo, belíssimo. Então, eu, mesmo sem entender totalmente, mesmo sem estar totalmente por dentro do filme, na primeira vez que eu assisti, eu pude apreciar muito, porque é de extrema beleza, né? Os rostos, as atrizes, a fotografia em preto e branco. Eu acho que só tem um outro filme que é rival desse filme em termos de beleza de fotografia preto e branco, que é aquele filme polonês, Ida, que até foi indicado ao Oscar, melhor filme estrangeiro. Que cada fotograma é uma foto belíssima. Cada fotograma é um quadro. Cada fotograma é uma aula por um diretor de fotografia, aspirante. E a segunda vez eu... Aí sim, né? E depois de ter pensado um pouco mais sobre o filme, né, sentido mais sobre o filme, né, para mim é uma... É realmente uma pena que eu não tenha assistido esse filme antes. Eu realmente, ainda bem que eu assisti, ainda bem que o Igor recomendou esse filme. Foi um presente que ele deu pra gente no aniversário dele. Concordo. Obrigado pela menção ao meu aniversário. Já já falaremos sobre isso também, né, aqui no Sala de Projeção. Sim, falar um pouquinho das minhas impressões do filme também. Porque eu assisti esse filme pela primeira vez há muitos anos. Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu era jovem. Eu acho que eu nem tinha 20 anos ainda. Mas assim, eu assisti o filme e ao final dele eu tive a impressão, agora sim, eu assisti um filme de adultos. Então, eu acho que foi um dos filmes que me introduziu, sabe, esse mundo tão enigmático, né, do cinema de arte, né, a própria expressão me foge um pouquinho, né, qual o sentido disso nesse cinema de arte, né, mas era uma coisa que estava muito em voga, né, algum tempo atrás. Você tinha claramente, né, o filme que era o produto hollywoodiano para o seu entretenimento, e você tinha o cinemão de arte, né, que era o filme feito normalmente na Europa, no Irã, durante um tempo, né, o cinema iraniano, ele estava na moda também aqui no Brasil, ou na Ásia, né, no Japão, na China, na Coreia. Acho que o cinema coreano ainda não estava tão em voga ainda, mas esse era o cinema de arte. Então acho que o Persona, ele meio que inaugura esse universo para mim, um dos filmes, né, que inauguram esse universo para mim. E eu gostei muito, até hoje eu gosto. Eu reassisti o filme também, assisti duas vezes aqui para o podcast. É um filme enigmático. Nas palavras do crítico norte-americano de cinema John Simon, ele é um dos filmes mais enigmáticos e difíceis da história do cinema. Mas, dificuldades interpretativas à parte, eu acho um filme extremamente prazeroso de se ver, apesar de ser um filme denso e também muito violento, em certos momentos, assim, de uma violência mais psicológica do que física. Eu concordo com o Diego, é um filme belíssimo de se ver, né? Eu acho que cada frame desse filme é um quadro. Tudo colabora para essa impressão, né? Assim, a fotografia em preto e branco, os contrastes de luz e sombra, a beleza das atrizes principais, a Livy Ullmann, Bibi Anderson. Livy Ullmann tinha 28 anos na época que fez o filme, né? Mas parecia uma mulher mais velha, né? Assim, ela faz uma personagem mais velha, né, no filme. E Bibi Anderson, eu tenho um crush por ela. Desde que eu vi um filme que, aí sim, esse não é considerado um filme bom. Esse é considerado um dos piores filmes do Bergman, que é o único filme em inglês que o Bergman fez. É um filme chamado A Hora do Amor, com Elliot Gould no papel principal. Ele faz o papel de um escritor alcoólatra ou alguma coisa assim, eu não lembro direito. É um filme ruim, é um filme passável, né? É melodramático, assim. Considerado o pior filme, realmente, assim, da filmografia do Bergman. Mas era apaixonado pela Bibi Anderson, assim. Eu assisti esse filme também na minha adolescência e eu... Uau, que linda essa atriz. Sempre um prazer ver a Bibi Anderson no cinema pra mim. É, então, exatamente. Além da beleza estética que eu tava falando, que você também tá falando, né? Da fotografia. O drama e a interpretação das atrizes, né? E o drama que elas vivem. E as mudanças de dinâmica, né? Especialmente de poder entre as duas. Elas te envolvem, né? Você quer saber. Você realmente fica envolvido emocionalmente com as duas ali, com os conflitos que elas estão vivendo. Então o filme é rico, ele é rico esteticamente e ele é rico dramaturgicamente, né? Completo. E agora que você falou de conflito de personalidades, né, eu queria fazer a primeira pergunta então para vocês, né? Um dos temas que mais nos chama a atenção nesse filme é justamente nesse jogo de poder que é feito nessa casa de campo, né, que se passa nessa casa de campo, né, nessa ilha, né, a ilha Faro, na costa da Suécia. Entre essas duas atrizes, tem gente que faz uma leitura política disso, inclusive, né? Existe uma interpretação política dessa história, que é, né, assim, a da atriz, né, uma classe média alta, né, privilegiada, né, e a enfermeira, né, interpretada pela Bibi Anderson, como sendo assim, uma porta-voz, digamos, da nova burguesia, uma classe que ainda não ganhou o seu privilégio, né, dentro dessa estrutura da sociedade sueca. Nossa, não pode ter interpretação pior do que essa. Bom, eu não sei, sabe? Eu confesso que não é a minha interpretação favorita do filme. Eu não vejo esse filme através desse viés da luta de classes. Mas é uma interpretação possível do filme. Mas eu acho que, indubitavelmente, há um jogo de poder que se passa no filme. E eu queria saber de vocês quais que são as impressões que vocês têm a respeito disso, né? Porque o filme é muito dinâmico nesse sentido. Uma hora parece que a gente se identifica mais com a alma, depois parece que Livy Ullmann, que está por cima da história. Como é que vocês viram isso? É engraçado, né? Porque o filme começa, né? E a Livy Ullmann, né? A Elizabeth, ela está numa posição bem fragilizada. Está na cama, no hospital, catatônica, né? A médica até explica pra gente que ela não é um ataque histérico, né? Não é uma mudez histérica. É uma mudez pensada, né? Intencional. Mas a gente não sabe por que ela decidiu ficar calada, né? Se ela teve um ataque nervoso, né? Se ela foi vitimizada, né? Invadida por um ataque nervoso, ou se ela intencionalmente, deliberadamente, decidiu se calar. Mas ela está lá bem fragilizada no hospital. Inclusive, ela, depois eu vou falar mais sobre isso, né? Ela assiste televisão e tem uma notícia, né? Um vídeo com um cara narrando coisas sobre a guerra do Vietnã, e tem um monge na rua, né? Famosíssimo, né? Que coloca fogo em si mesmo. Né? E ela tem um horror, ela está completamente horrorizada por essa cena. Então, bem frágil. E aí a alma começa o filme cuidando dela, né? Tanto no hospital como depois, quando eles se transportam para casa de praia. Então, aparentemente, essa relação é de enfermeira com a relação clássica da enfermeira com a paciente. Mas o fato dela estar em silêncio, a gente rapidamente vai entendendo de que é uma posição muito forte, muito poderosa você ficar em silêncio. Porque a enfermeira, ela se sente assim, compulgida, né? Ela tem uma compulsão de preencher esse silêncio, então ela começa a falar. Então, quanto mais ela fala, mais ela entra numa posição de analisanda. A própria enfermeira diz, na verdade, quando ela é indicada para tratar da atriz, que ela não estaria apta para aquilo, porque é uma posição de muito poder, né? Ela fala assim: se ela está fazendo isso por vontade própria, quer dizer que ela tem uma força de vontade muito intensa, eu não vou dar conta disso, ela precisa de alguém mais experiente, mais velho. Então essa fragilidade é meio falsa, né? Como você disse, né? Então ela começa a se expor completamente, né? A alma dela, né, começa a ficar exposta totalmente para Livy Ullmann, né, para Elizabeth, né, que se coloca num poder numa posição de poder quase do analista total, na posição de saber. E aí essa posição fica culminante quando ela conta, né, uma experiência absolutamente íntima e, para mim, a cena mais erótica da história do cinema, né, quando ela conta a experiência de orgia lá com os meninos na praia. Essa experiência, para mim, essa história contada, né, por ela, eu acho de um poder incrível. Assim. Eu realmente fiquei absolutamente fissurado quando assisti. Você pode recapitular para a gente como é que é essa história que ela conta para Liv Ullmann? Dizer que a personagem da Bibi Anderson conta para a personagem da Liv Ullmann? Então, essa cena ela tem duas partes, né, praticamente. Né? É um monólogo. Então, a gente vê só o rosto da alma contando a história. Né? E a gente sabe que a Liv Ullmann está ouvindo. Então, a gente está só com a alma, com a interpretação dela, com o rosto dela, contando essa história. Então, ela começa a contar a história de quando ela está na praia, encontra uma moça lá, ela faz amizade. E é num dia que... Ela vai lá casada, né, com o marido dela. Então, num dia que o marido dela não está em casa, ela vai à praia sozinha, encontra essa moça lá. E a moça tá nua. Catarina. Né? E ela tira a roupa também. Né? Ah, tem ninguém aqui, não tem problema nenhum. Ela tá tão feliz, tá tão bem ali, tomando sol. Então elas duas... Ela também tira a roupa e fica completamente nua. E as duas ficam lá tomando sol. E aí aparecem dois meninos. Não sei se deve... Sei lá, se eles são adolescentes, deve ter uns 15, 16 anos. Né? E eles ficam olhando as duas. Né, observando. E a alma tem uma reação inicial de vergonha, né, de embaraço, mas a outra não. A outra, não, deixa eles ficarem lá. Não tem problema não, deixa eles observarem. Não vai acontecer nada, né, não tem problema. É divertido. E aí a cena se desenrola e se desenvolve. Um dos meninos tem coragem de descer. E aí acontece. Primeiro, o menino transa com a Catarina e a alma observa. Né, e a alma depois se permite que o menino transe com ela também. E ela disse que nesse momento é um dos maiores prazeres, é quando o prazer carnal, o prazer sexual é o mais intenso para ela. Ela disse que essa experiência foi a experiência de prazer físico maior, mais forte, mais intenso. E depois o outro menino desce também. E depois ela conta... Foi uma orgia na praia. Uma orgia na praia. Essa é a primeira parte. A segunda parte é quando ela volta pra casa. Não, não, não. Calma aí. Essa cena de erotismo é completamente destruída e fica totalmente anti-erótica quando ela conta em seguida do situação de aborto que ela teve. Então, mas antes ela transa com o marido também. Ah. Né? Na mesma noite. Sim, sim, né? Sim. E depois ela, exatamente o que você está falando, ela destrói completamente e ela diz, ah, obviamente, logicamente que eu fiquei grávida depois e decidi abortar porque eu não estava preparada para ter um filho com meu marido naquela época. Então, eu achei, esse é o resumo da cena, né? Então, essa cena, a relação de poder é totalmente na Liv Ullmann, né? Com mais poder, né? Na posição, é como se fosse absolutamente de analista e ela contando uma experiência altamente íntima, uma experiência seminal, importantíssima na vida dela. E é curioso que a atriz, a Elizabeth, né? Quando ela atinge esse... Quando a enfermeira revela mais a intimidade dela, tanto no sentido de contar histórias como da intimidade emocional, né? Quando ela tem raiva, ódio ou... demonstra assim, a emoção de forma muito crua, ela tem ela sorri, né? Ela ri, ela tem uma satisfação com isso, a atriz. Né? Isso é uma coisa que a gente podia tentar entender. Tem uma outra cena posterior, muito intensa também, que ela retoma isso. Aquela cena em que elas brigam e a enfermeira, no final, né, ameaça jogar uma panela de água fervente, né? Então, essa é uma cena muito importante, porque... Mas é mais adiante. Porque é exatamente quando a alma, ela lê uma carta, ela não consegue deixar de ler uma carta que a Elizabeth escreve pro marido e... Pro marido não, pra médica. Ah, é pra médica? Eu acho que é pra médica psiquiátrica. É pra médica. Psiquiátrica. Ah, tá bom, exatamente, é pra médica. E aí ela conta a situação dela, né? E ela conta a situação dela de uma forma super, assim, meio destacada, assim, meio de forma realmente superior. Ah, eu tô gostando muito de estar aqui. E é muito fofo que a alma tem um afeto e quase um crush por mim, né? De uma maneira quase inconsciente. E eu gosto de estar com ela, eu gosto de estar na presença dela, tá fazendo um ótimo trabalho, e ela é um personagem que eu gosto de estudar. E aí foi quando a alma se dá conta de que ela realmente está numa posição muito inferior, e ela fica muito ressentida com isso. E aí ela começa a fazer as coisas para inverter essa situação, e ela consegue inverter a situação de poder, né? Com isso que o André tá falando, né? Não, mas é por isso que esse filme é tão estudado por psicanalista, né? Porque é o processo psicanalítico, né? Não é tão interessante analisar fazer essa interpretação, porque é uma interpretação muito, muito rasa. Mas é exatamente o processo analítico, né? A mulher tá lá calada e tal, aí a outra vai se abrindo, fala tudo, acha que existe uma relação de amor genuíno ali, né? Entra totalmente na transferência, tanto pra raiva, quanto pro amor, pra felicidade e tal. E a outra não tá dando nada, né? A outra tá só dando o silêncio dela, a outra é só uma tela, um espelho. E aí, quando ela se dá conta de que é isso que tá acontecendo, né? Que é só uma relação transferencial, que é um pouco a sensação que a gente tem quando vê o nosso analista, a nossa analista, fora do setting, né? De análise. De como assim você existe no mundo? Eu não quero que você exista no mundo, né? Eu quero que você exista só aqui. Eu quero que você também me ame genuinamente, né? Um pouco como o analista fazendo supervisão. Né? Se você imaginar que o seu analista pega tudo que você está falando ali, que você acha que é tão íntimo e tal, e leva depois para um outro cara, né? E discute a relação, como é que ele está agindo com relação a você e as interpretações dele, enfim. É um negócio profissional, né? Mas não é assim que você sente quando você está lá. Você acha que o cara está lá só para você, e a mulher está lá só para você, e dando atenção e tal. E aí, o final da análise é o final do filme, né? Que é ela assumindo a agência, ela realmente chegando, né, assumindo essa posição de sujeito, né? E no final ela mandando a mulher falar nothing, né? Nada. Tipo, a mulher falar que não tem nada pra dizer, né? O descarte do analista, que é o final da análise, né? Quando você se dá conta que o seu analista não serve mais pra nada, que ele não tem nada a dizer sobre você. Quem sabe falar sobre você mesmo é você, o analista não tem nada a dizer. Mas o filme, ele tem uma... Ele é possível também de ter uma interpretação completamente diferente dessa. Sim, sim. Eu acho, inclusive, que é mais interessante do que essa. Mas essa, eu acho que essa, os psicanalistas se pegaram muito, porque é muito descritiva do processo de análise. Com certeza, não, mas a leitura da carta e ela ficar com ódio, com ressentimento da Elizabeth, né? Isso realmente é claramente, é muito claro que é uma transferência de amor e ódio que está instalada ali, né? Bem claro, com certeza. Mas o que acontece depois, eu acho que aí já é quando o filme realmente começa a ficar complexo, né? Porque eu não sei o que vocês acham, né? Mas pensando nesse background, né? Esse passado do Bergman de dramaturgo, né? De diretor de teatro, escritor de peças de teatro. Eu tentei dividir na minha cabeça o filme em três atos, né? Talvez o primeiro ato seja amor, né? Os processos de namoramento entre as duas. O segundo ato começa com essa leitura da carta, né? Que é quando começa o conflito, né? O ódio. E aí tem o caco de vidro, né? Que a alma deixa de propósito para outra pisar. E tem aquela briga que eu achei tão entregue, né? A interpretação da Bibi Anderson, né? Quando ela pede, pelo amor de Deus, fala uma palavra. Eu preciso que você fale uma palavra comigo, qualquer frase, qualquer coisa. Leia o seu livro para mim, né? Fala comigo, pelo amor de Deus, me ajuda. E a outra se nega a fazer. Então, é quando o conflito se instala completamente, de várias formas. E para mim, a terceiro ato, ele começa quando a alma conta, quando tem o segundo grande monólogo do filme, né? Quando a alma conta sobre o filho da Elizabeth. E depois tem uma inversão, né? Depois ela conta de novo, né? Eu acho que essa cena da dupla, né? Da alma contando a história, e a gente vê o rosto da Elizabeth, e depois ela conta a mesma história, e a gente vê a interpretação e o rosto da Bibi, né? Da alma, é quando começa o terceiro ato, que é o ato de fusão. Elas começam a se fundir. Ah, até aqui eu tava concordando plenamente, eu só discordo dessa última parte. Eu acho que é exatamente quando começa o ato de defusão, né? Porque se você pensar... A fusão é naquela cena do suposto sonho que ela tem. Que é uma à noite ela entra no quarto, ela toca aquele som do navio ao fundo, né? Que lembra a gente do outro filme que a gente viu também, aquele som de... Holy Motors, né? Lembra um pouquinho, né? Lembrei. Não, e o farol também. Também tem isso, né? O fato de se passar numa ilha também. Não, então, acho que... tem aquela cena meio onírica em que ela entra no quarto, sai, a enfermeira acorda e a atriz volta e elas têm um momento muito sensual, né? Que aí rola essa fusão em frente à câmera, né? Que é uma das cenas mais famosas do cinema, inclusive. Não, assim. E a mulher tá mostrando o rosto dela. Porque é isso, eu acho que esses três atos podem ser os três atos de um processo analítico, né? Exatamente. O processo de criar a transferência, né? Depois o processo de questionar a transferência, que é o processo analítico propriamente dito. E no final, o processo de separação, que aí é o que eu acho. Que a única parte que eu discordo dessa interpretação é que eu não acho que é a parte da fusão, é a parte da separação. Porque, inclusive, nessa cena, que é uma cena que se repete, né, o mesmo discurso, você vê que quem está dando a interpretação sobre tudo é a própria analisanda, né? Se a gente imaginar que a enfermeira é a analisanda da relação. Ela está dando a interpretação e a gente está vendo o rosto da suposta analista, que é um pouco o que a gente faz na análise, né? Por isso que a gente implora para o analista, por favor, me fale alguma coisa, diga o que eu sou, né? Responda para mim o que é que eu preciso fazer, o que eu sou, e o analista não fala nada, fica calado, você fica puto, você se apaixona, você tem raiva, você quer largar. Até que em um determinado momento você mesmo dá a interpretação, que é o que o bom analista consegue fazer, né? Ajudar você como espelho a chegar na interpretação. Então, você pensando nessa fusão, elas estavam fundidas nessa hora, e ela fundida dá essa interpretação, ela dá a interpretação inteira, olhando para o rosto da analista, E aí depois ele inverte, ele pega a mesma frase e mostra ela falando. E a partir do momento que ela tá falando a interpretação, é como se ela passasse a ser sujeito. E aí é o processo realmente de descarte e de fim da análise. Ela bate na outra, ela diz que a outra não tem nada para falar, e as duas vão-se embora. Acabou. Mas eu acho que vocês estão esquecendo um pouco também que a Elizabeth é um pouco vampiro e parasita da alma. Então tem uma cena, e logo depois dessa cena, né, da duplicidade da narração, né, do monólogo, tem uma fusão literal, né, uma fusão visual das duas, do rosto das duas. Logo depois que termina esse relato, o Bergman faz um artifício visual e funde perfeitamente os dois rostos. Né. Muito bem feito, por sinal. Muito bem feito. Eu acho que a Elizabeth, ela tem esse caráter vampírico. Tanto é que eu acho que, por exemplo, a cena do marido, por exemplo, quando o marido vai lá, que a gente não sabe se é uma alucinação ou se não é, se é uma fantasia ou se não é. A gente não sabe nada, exatamente. Aliás, o filme inteiro pode ser uma fantasia ou pode ser realidade, né? Ou pode ser realmente algo que aconteceu entre as duas. As duas interpretações são perfeitas, são possíveis. Mas, por exemplo, eu entendo aquela cena, aquela sequência, né, que o marido tá lá e conversa com a alma, chamando a alma de Elizabeth, né? E a alma fala, não, mas eu não sou Elizabeth, eu não sou. E aí tem uma cena que a Elizabeth está por trás dela e ela põe a mão da alma no rosto do marido. E é quando o marido tira o óculos escuro, né? E eles se abraçam, se beijam. E aí ela aceita, não, tudo bem. Ela aceita ser Elizabeth, né? Ela aceita ser como se fosse um alter ego da Elizabeth. Então é como se a Elizabeth estivesse sendo quem ela gostaria de poder ser pela alma, né? Ela usa a alma para poder ser aquela esposa que ama o marido, que ama o filho. A alma é como se fosse um construto, pode ser vista assim, né? Um construto de uma personalidade que a Elizabeth gostaria de ter e gostaria de mostrar para o mundo e gostaria de ser assim para o mundo. Mas ela sabe que ela é meio podre e vazia por dentro. Eu revi essa cena agora há pouco, inclusive. Essa cena é bem interessante. A primeira vez que eu vi, eu não dei muito valor para essa cena, mas a segunda vez ela ganhou bastante sentido, assim. E isso que o Gustavo falou, né, dessa interpretação do processo analítico, é inevitável, né? Ainda mais para quem trabalha com psicanálise ou estuda, é inevitável. Mas realmente só interpretar dessa maneira fica muito unilateral, né? Porque tem esse lado da atriz, né? Essa cena que o Diego falou, por exemplo, a enfermeira, a alma, ela serve como persona, ela serve como a máscara do teatro por meio do qual o ator vai falar, né? A gente não falou isso até agora, o nome do filme é Persona. Persona é o nome que as máscaras do teatro grego, os atores usavam a máscara, que era uma máscara que possibilitava, inclusive, que a voz fosse projetada de modo a ser ouvida pela audiência. Né? Talvez até o nome latim venha traduzir essa ideia, né? Persona, talvez o sona seja de som, né? Que era a máscara que possibilitava isso. É exatamente isso. Eu vi, inclusive, aqui que o sentido original de persona é esse, né? Persona, na verdade, não é o rosto. Persona é a voz que sai... É engraçado dizer, é a voz que sai do orifício. Sim, é porque era uma máscara que tinha esse orifício que projetava a voz. Então, depois virou personagem, etc. Né? Mas enfim, mas no filme isso fica muito evidente. Essa cena em que ela tem esse encontro com esse marido, tudo que é falado pela alma estava sendo falado, vamos dizer assim, internamente pela atriz. Só que ela só poderia falar por meio de uma máscara. Por meio de algo falso, inclusive. Aí eu discordo do Diego, porque na cena, para mim, ficou muito evidente que tudo que ela fala com o marido é falso. Ela estava interpretando para o marido. Tanto é que a alma, no final da cena, ela se revolta e fala, isso aqui tudo é falso, eu tô imitando, eu não quero isso mais e tal. E o marido, ele chega, você separa que o marido chega de óculos escuro? Tem duas cenas em que aparece o óculos escuro, né? Quando tem a cena em que tem o maior momento de agressividade e ódio entre as duas mulheres, que a alma está usando esse óculos. Ela joga no chão. Ela tira o óculos com raiva e joga no chão e quebra. É. E essa cena com o marido. Então esse óculos escuro que esconde os olhos, né? Você não vê nada, né? Um óculos escuro completamente... Não tem nada de translúcido, você não vê nada através dele. Né? Então ele é um anteparo, né? O personagem ali no filme, quando tá com esse óculos escuro, é que não tá em relação com o outro. Tem um muro entre os dois. Essa omissão dos olhos, ela impede que haja empatia, a relação empática entre as pessoas. A gente falou sobre isso quando a gente estava comentando uma característica do Alien, né, do design do Giger, em que o Giger, ele propositalmente omitiu os olhos do Alien, porque sem olhos você não cria uma relação empática. A empatia, ela nasce através desse contato visual, né, de você olhar para os olhos da outra pessoa. E eu acho que tem uma série de imagens, né, poéticas que são decorrência disso, né, assim, olho nos olhos do Chico Buarque e tudo mais. Antes da gente continuar, só queria contar rapidamente aqui uma curiosidade a respeito de uma das cenas que vocês já discutiram aí tão amplamente, né, e tão bem, que é justamente essa cena desse monólogo, né, esse monólogo que é duplicado, assim como várias coisas são espelhadas no filme. Então tem esse monólogo espelhado, que é um monólogo da Bibi Anderson contando essa história do filho, desse rancor que ela sente em relação ao filho, que ela tinha pensar em abortar o filho. E primeiro, eu acho que uma coisa que chama a atenção é se a Liv Ullmann não está falando nada, então como é que a Bibi Anderson teve acesso a essa história? Como é que ela sabe dessa história a ponto de contar tantos detalhes, né, íntimos, né, a respeito desse sentimento, que é um sentimento que não se revela, né, em nenhum momento pela personagem da Liv Ullmann? Mas a curiosidade que eu ia falar para vocês é que nessa cena, originalmente, né, o Bergman, ele fez com a câmera fixada no rosto da Liv Ullmann, depois com a câmera fixa no rosto da Bibi Anderson, e haveria um trabalho de edição. À medida que a Bibi Anderson vai falando, vai contando a história, a gente ia ver a reação no rosto da Liv Ullmann. Como acho que a grande maioria dos diálogos, né, são filmados assim, é plano e contraplano, né? Você vai vendo, né, primeiro o rosto de um, depois o rosto da outra pessoa, aí enquanto uma está falando, você vê a reação ao que se está falando no rosto de uma outra pessoa, e a cena seria assim. Mas o Bergman, ele fala em uma entrevista, né, que ele não soube escolher, ele não soube editar essa cena, porque ele achou tão fantástica a interpretação da Bibi Anderson realizando esse monólogo, e tão fantástica também a interpretação da Liv Ullmann reagindo a esse monólogo, que ele falou, não, eu vou deixar a interpretação das duas atrizes na íntegra, sem nenhum corte. Tem isso, mas é engraçado como essa decisão estética do Bergman é uma decisão, a princípio, puramente formal. Ela afeta também o sentido que a gente dá para essa cena. Porque aí você vê também, novamente, né, o tema do espelhamento, né, e da duplicação. Né? Um monólogo que é duplicado, um monólogo que é, aparentemente, a princípio, né, algo individual, né, que é duplicado, né, é dobrado, né, assim como várias características que as personagens têm no filme. Você tocou nesse ponto, hein? Usou a palavra duplicidade, espelhamento, né? Isso me recorda, é algo evidente no filme, mas isso me recorda do artigo que a gente compartilhou da ensaísta americana Susan Sontag. Ela tem um artigo relativamente longo sobre o filme, que é interessante, recomendo aos nossos ouvintes, em que ela diz que um dos temas do filme é exatamente a duplicação ou a duplicidade, né? Essa relação de espelho, né? Que não coincidentemente está em muitos filmes que a gente fala aqui no podcast, né? Isso é uma questão que a gente tem que... porque não é um tema do filme, é um tema da vida. Não, sim, tudo bem, mas tem filme que trata disso e outros não, né? Pra gente tem aparecido muito isso. Enfim, mas... Então, complementando aquilo que o Gustavo estava falando, né? Que tem essa uma espécie de paradigma do processo psicanalítico, que não acontece só com uma, né? A atriz ela também passa por uma espécie de terapia, né? O Diego estava lembrando, né, que no começo do filme ela está hospitalizada, ela vai ser tratada, né, num hospital supostamente psiquiátrico, em estado de mudez, que a gente descobre que não é uma mudez patológica, né? É uma mudez filosófica, vamos dizer assim. Ela escolhe, né? E que é um enigma do filme, né? Por que acontece isso? Por que acontece isso? Ela tem esse momento epifânico na peça Electra. E aí faltou talvez a gente buscar algum significado nisso, né? Porque como Bergman ele é diretor, né, de teatro também, ou foi dramaturgo, se ele escolheu a peça Electra, não foi à toa, né? O Diego vai trazer pra gente alguma motivação disso no filme. Mas ela passa por um processo, né? E que eu acho interessante, isso não tá no artigo, né, da Susan Sontag, eu acredito que não. Que é, na verdade, eu me inspirei para pensar aí sobre o filme na Yasmina Reza, que é uma autora, eu não sei exatamente se ela é francesa, mas ela escreve em francês. Escreve peças de teatro, romance também. E ela, vocês vão lembrar de um filme baseado numa peça dela, que é o Carnage. Do Polanski. É o Deus da Carnificina, aqui no Brasil. Eu assisti esse filme no cinema. Mas então, eu vi algumas peças dela, li algumas peças dela, e é um tema que parece que está no filme do Bergman, que é como a... Quando você entra na fala e na linguagem, aquilo toma conta de você e tem consequências que você não esperava. Você vê isso com a personagem da Alma, né? quando ela se depara com esse mutismo da atriz, e com quem ela se abre, as emoções dela são como que selvagens, né? Ela vai para todos os lados, ela tem momentos de intensidade, de choro, de prazer, de alegria, depois de tristeza. E a atriz, a impressão que dá é que ela escolheu ficar muda para não ser dominada pela linguagem, né? Eu discordo. Só que ela não consegue fazer isso. Ela não consegue, porque ela acaba tendo que falar por meio dessas outras máscaras que vão aparecendo. E a enfermeira entra nesse jogo e acaba sendo porta-voz dela, de alguma maneira. O que eu não tô entendendo... Mas elas duas passam pro processo terapêutico. Então, mas quando vocês falam que ela é porta-voz, vocês já estão assumindo essa... É como se existisse uma hierarquia ali entre as duas. Porque, por exemplo... Nas duas cenas que vocês estão colocando mais marcado ela como porta-voz, né, que é a cena dela com o suposto marido da Elizabeth, da enfermeira com o suposto marido da Elizabeth, e depois a cena do discurso, né, que ela fala sobre o filho e tal. Para mim, as duas cenas poderiam ser a própria enfermeira falando da própria vida. A enfermeira também passou por um aborto. Todo aquele pensamento sobre o filho, que ela não queria e tal, também pode ser ela... coming to terms, né? Assim, se perdoando, talvez, pelo fato de que ela de fato queria abortar. Porque é muito mais conveniente pro personagem, pra máscara, você imaginar, meu Deus, eu abortei, mas eu tô sofrendo tanto, blá blá. Talvez o processo analítico fosse se dar conta de que, olha, eu abortei porque ele ia ser um menino pentelho e eu ia achar ruim. E quando eu visse ele gordo, com aquele beiçola gorda, eu ia achar ruim, nojento, ia atrapalhar minha vida, blá blá. Esse também pode ser um processo analítico dela, entendeu? Se dá conta de que ela realmente queria abortar e foi, assim, e daí? Né? Do mesmo jeito que, eu fiz uma orgia na praia, e daí? Eu não preciso sofrer por causa disso. E eu transei com meu marido depois e foi a melhor transa da minha vida. E daí? Então eu acho que esse espelhamento serve o espelhamento analítico também. Ela tá pegando um pouco do que ela projetou na analista, na mudinha lá, o nome é Elizabeth, e tá pegando o que ela projetou de volta. Esse é o processo analítico, né? Você joga, você projeta tudo lá nesse espelho, nessa... É interessante até a imagem de projetar no espelho, né? Que é uma coisa externa que ele mostra de volta. Então ela tá pegando de volta para conseguir atravessar a fantasia, digamos assim, para conseguir fazer o processo de análise. Então eu acho que esses dois momentos em que ela supostamente tá falando pela mudinha, ela falando, entendeu? É o processo analítico funcionando, ela puxando de volta o que ela projetou. E é literalmente ela falando, exato, né? É literalmente, exato, ela falando, né? Eu acho uma boa interpretação essa daí, realmente. Eu não acho. Eu estava dizendo o negócio da fusão, só completando isso então, o negócio que eu estava falando dos três atos. Eu acho que aquela cena linda, da onírica, entre as duas, que a Elizabeth entra no quarto, né? E tem aquele... Não sei se a gente não sabe se é no início da manhã ou se é realmente no meio da noite do verão sueco, né? Que quase não tem noite. Então tem uma atmosfera onírica linda, assim, né? Uma iluminação perfeita da cena. Que ela entra no quarto, e depois ela abre a porta e a Liv Ullmann dá um passeio no quarto, e depois ela chega perto da cama e a Alma acorda, né? E as duas deitam juntas e tem um momento, como você falou, André, bem sensual, bem bonito, né? E o que pode deixar entender de que elas passaram a noite juntas, né? Eu acho que isso aí é muito cedo no filme para dizer que elas já estão se fundindo ali. Eu acho que ainda é um processo de namoramento, é um processo amoroso entre as duas, né? Uma transferência amorosa ainda. Eu acho que essa cena as duas cenas que o Gustavo estava falando agora, né? Que a cena em que ela usa, a Elizabeth usa a Alma para interagir com o marido, e a cena que a Alma faz um monólogo como se fosse a Elizabeth falando, porque realmente a sua interpretação é interessante, né? Ela pode ter realmente deduzido mil coisas sobre a Elizabeth, né? Por causa do silêncio, né? O silêncio você pode realmente interpretar e deduzir várias coisas. E pode estar falando dela mesma, né? Se espelhando na Elizabeth, se espelhando no fato dela não... dela estar separada do filho, né? Porque no início do filme tem a carta, né? Que ela recebe do marido, que ela rasga a foto do filho. Lembra do início, que ela está no hospital? E ela rasga a foto do filho. Então isso pode realmente ter causado uma impressão muito forte na Alma, né? Na enfermeira. Então ela pode ter projetado toda aquela história... Né, e pode ter inventado aquilo. Mas eu ainda acho, ainda gosto, prefiro pensar que elas estão fundidas mesmo. Que ela como se estivesse dentro da Elizabeth, dentro da alma dela, da mente dela, e estivesse contando para ela mesma o que aconteceu. O Bergman começa o filme dizendo, isso aqui é um filme. Todas aquelas sequências curtíssimas, rápidas, assim, instantâneas, né, de filme mudo antigamente, da cena do sacrifício da ovelha, né, todo esse experimentalismo dos anos 60, né, isso aqui, e especialmente o carbono, o fio de carbono do projetor e o barulho do projetor ligando, né, isso aqui é um artifício, E não só é um filme, como é mais um, é só mais um filme. Porque ele mostra cenas de outros filmes. Exatamente. Então, por que elas não podem estar fundidas? Isso é um filme. Por que não? Não é inverossímil nesse filme, porque isso aqui é um filme, sabe? E é um filme sobre temas, e é um filme sobre a dualidade, sobre a identidade, sobre a duplicidade, né? Sobre linguagem. Por exemplo, eu acho que quando a... O Gustavo estava falando, né? Eu acho que ela tem um ataque. Ela é um gemudez, ela de uma hora para outra fica muda, né? Quando ela está interpretando Electra. Porque eu acho que ela, quando ela percebe que a linguagem falha, quando a linguagem não consegue expressar a verdade, que é tudo... Que, especialmente no teatro, que aquilo que ela está falando, aquelas falas, elas estão saindo de por uma máscara, e aquilo ali é um puro artifício, é mentira, né? E o Bergman, eu acho que ele problematiza, ele não é um filme só sobre a falha da linguagem, porque eu acho que o filme tem quatro instâncias, praticamente se anulam, né? Porque são duas instâncias que as imagens dizem tudo. E se você explica aquelas imagens, você enfraquece completamente a imagem perde completamente o poder se ela for simbolizada pela linguagem falada. E tem duas instâncias que a linguagem é poderosíssima, maravilhosa, espetacular, assim, sabe? Que é melhor você ouvir a pessoa falando do que você ver na imagem daquilo se acontecendo. Interessante isso, porque, por exemplo, a imagem do monge pegando fogo na guerra lá do Vietnã, e a imagem daquela foto do menino levantando as mãos durante a perseguição nazista lá no Holocausto. E aí ele mostra, ele usa bem aquela foto, né? Porque ele não mostra não só o menino levantando as mãos, né? E a expressão dele de medo levantando as mãos. Mas também mostra os judeus perseguidos ali, né? Esfomeados, amedrontados, apavorados. E mostra os soldados também. Então essa imagem, essa foto, ela não pode ser falada. Ela tem o poder dela mesma. Se você explica aquela foto, a linguagem perde completamente o poder que ela tem. E tanto é, e um monge se colocando, se ateando fogo, diz tudo. É fortíssima, né? Super potente, tanto é que ela tem uma... Confirma, por exemplo, a mudez dela. E as outras duas instâncias, que é o contrário disso, que é a linguagem torna tudo vivo, maravilhoso, espetacular, é quando são os dois monólogos. Quando ela conta a orgia, o sexo e depois o aborto, e depois o inverso, né? Depois que ela conta do filho que nasceu e ela tem ódio do filho, queria que o filho morresse. Essas cenas contadas são melhores do que se a gente tivesse visto ela na tela. Não é interessante que o Bergman brinca com isso? Sim, mas agora, você falou do poder da imagem, né? Essas duas imagens que são inclusive imagens de acontecimentos reais, né? O monge que ateia o fogo a si mesmo, né? Em protesto, acho, contra a China, não é uma coisa assim? Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, Vietnã aquilo? Sim. E a da cena do que seria um campo de concentração, alguma coisa assim, né? Isso. Agora, essas cenas, elas só têm esse poder porque todo mundo que viu essas fotos e o filme sabe disso, né? Tem uma narrativa por trás, que não precisou ser falada porque já foi falada mil vezes antes também, né? Eu acho que tem uma ironia também dele, assim, porque é isso, a mulher tá lá sofrendo porque a linguagem não pode expressar e blá blá blá, e mostra duas cenas de sofrimento, assim, muito reais, né? Duas cenas de sofrimento inquestionáveis, né? Ninguém vai negar o sofrimento daquele menino, né? Basta olhar na cara dele, tipo assim, uma criança inocente que tá vendo um monte de cara armado mandar ele ir pra preso, sei lá pra onde, só porque ele é judeu, né? Ou o monge também, que é um negócio assim, de uma... É o oposto da máscara, né? É o indivíduo puro, né? Quer dizer, o iluminado é isso, né? O cara que não tem a divisão da linguagem, né? Ele não precisa mais da linguagem. O cara que atinge a iluminação ao ponto de conseguir tacar fogo em si mesmo e continuar com o movimento de meditação que ele tá ali, que é um negócio absurdo, né? Assim, realmente... Aquela cena eu achei foda, eu não consegui nem ver até o fim, assim, ficar olhando, né, eu tive que desviar o olhar, assim, porque é muito forte de assistir, comparado com o sofrimento dela, entendeu, que é um sofrimento muito da linguagem total, assim, é um sofrimento que todo mundo tem, que a gente tem, que não é, enfim, não existe gradação para sofrimento, mas que parece fútil em comparação, né. Só um comentário a respeito dessas imagens, né, só corroborando com uma interpretação que eu li há muito tempo a respeito desse filme, que descreveu, um crítico descreveu ele como sendo um filme de horror existencial. Eu acho interessante, né, essa colocação, né, de horror existencial, porque essas duas imagens que ela vê, né, sendo monge atirando fogo no próprio corpo, né, e do menino no campo de concentração em Auschwitz, né, elas nos remetem a um tipo de horror que é muito... Bom, assim, ele é muito contemporâneo, são fatos históricos, né, muito recentes até, se parar para pensar, Guerra do Vietnã e a Segunda Guerra Mundial, né, são relativamente recentes, E são não por um acaso, né? São dois eventos históricos, né? Que trazem mais do que outros, talvez, né? Talvez justamente por eles terem sido assim, amplamente documentados, né? Eles trazem essa marca do horror. E é interessante porque eu acho que justamente o horror ele aparece onde a linguagem falha. Que eu acho que é o grande insight, assim, dos grandes escritores de horror, né? Assim, não por acaso, né? Um dos meus autores favoritos, né, que é o H.P. Lovecraft, né, ele tem vários contos, né, várias passagens dos contos dele em que o protagonista, que normalmente é o narrador da história, ele não consegue falar diante daquilo que ele está testemunhando, ou seja, diante de uma criatura que ele não sabe se é um monstro, se é um deus, se é uma entidade sobrenatural, se é tudo isso junto e misturado, né, diante de um horror tão grande, a linguagem falha nessas horas. E daí uma série de expressões que ele usa, como o inominável, por aí vai. Então, interessante isso, né? O horror existencial e o horror sendo aquilo que está situado além da linguagem. Ah, eu ia fazer um comentário só a respeito da forma como o Bergman ele mostra essa cena pra gente, assim, ele interpreta essa cena visualmente, né? Porque na cena do teatro, quando você vê a Liv Ullmann, a personagem da Liv Ullmann, Elizabeth, né? Ela está interpretando a personagem Electra, você a princípio vê que ela está de costas, né, para a câmera. Então, ela está no meio de uma performance. Ela está se projetando para fora. Mas aí, no instante da mudez dela, como se ela tivesse acabado de ter um insight ou se dado conta de alguma coisa muito importante, ela para e ela se volta para a câmera. E ela fica olhando para a câmera. Então, é muito bonito a forma como ele coloca isso. Né? Você está se projetando para fora. Né? Você está exteriorizando. Você está performando um papel, desempenhando, né, aquilo que a sua máscara pede para você desempenhar, mas aí nesse instante, né, no instante da falha da linguagem, você se volta para dentro. E o que, que tem dentro? É o silêncio. A única coisa que você pode encontrar a partir do momento que você sai do exterior para o interior. E é engraçado que o silêncio nessa cena, a interioridade, está sendo representado pela câmera atrás da qual nós, enquanto espectadores, estamos vendo aquela cena. Porque tem os dois lados também dessa coisa do silêncio, do inominável e da coisa, que é onde surge o terror, mas também é onde surge a maravilha, né? O deslumbramento e tal. As duas coisas se tocam. Tanto que na linguagem, em várias línguas, as palavras se confundem, né? Eu estava vendo recentemente, aqui em japonês tem sugoi. E aí, sugoi é usado diariamente como uma coisa legal, assim, quando acontece alguma coisa fantástica, boa. Mas aí eu fui ver a descrição e é tipo terror, é o horror. É, como em inglês tem o terrific, talvez, né? Assim, alguma coisa terrific. Acho que é mais de formidável, né? Formidable. Pode ser também? Sabe? Exato. Tipo, mas, ao mesmo tempo, também é formidável no sentido de uma coisa impressionante, assustadora, entendeu? A origem da palavra como uma coisa assustadora. Como muitas palavras em inglês também, como em português se usa hoje em dia, né? Palavras que eram xingamentos antes de uma coisa horrível que viram uma coisa espetacular. Porque, no fundo, é isso. Se não tem linguagem, não tem como você saber se é bom ou ruim. É só a linguagem que dá essa... O indizível é indizível. Não existe o indizível bom e o indizível ruim. Se é indizível, é indizível. Então, eu acho que tem isso também, do ela olha, por exemplo, aquele monge. É um indizível bom ou um indizível ruim? Porque é chocante pra gente, né? Mas é porque, como o André falou, a gente tem a narrativa por trás. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio lindo, né? É um poder que ninguém, a gente não sabia nem que existia um poder absurdo daquele. O cara tá no meio de uma guerra, um sofrimento absurdo e tal. O cara fala, meu, isso aqui, foda-se, eu vou meditar aqui, tacar fogo em mim mesmo, ó. Foda-se tudo, existe uma outra coisa, é indizível, não, eu tô tentando descrever, mas não tem como descrever, e é realmente indizível, não é necessariamente bom nem ruim, é indizível, a gente só pode olhar e fazer feito ela fez, ficar embasbacada, e realmente dá vontade de ficar mudo, né, de nunca mais falar nada. Interessante o que você tá falando, Gustavo, porque isso me lembra que uma vez eu li que na filosofia estética do Edmund Burke, né, dos filósofos do século XVIII, o horror, ele é uma subcategoria do sublime. Então, são duas coisas que andam juntas, né? Esse sentimento de uma grande beleza e de uma grande abjeção não são totalmente separados, né? A gente, claro, assim, claramente a gente distingue o objeto do horror e o objeto da beleza, mas em termos de categoria estética e talvez num nível inconsciente, né? As duas coisas elas andam muito mais próximas do que a gente imagina, né? Assim, aquela visão de uma montanha sublime, né? Assim, algo grandioso, né? Além do nosso alcance, há milhares de anos precede a nossa existência, é uma coisa também, em um certo sentido, assim, esmagadora, como possivelmente a visão de um monstro também causaria essa mesma sensação na gente. Diego? Então, só ia discordar do Gustavo, quando ele fala que uma das possíveis razões de ela dela ter decidido ficar muda naquele momento, né, durante a apresentação de Electra. Que eu concordo com você, que eu acho que realmente é bela aquela cena da... Esse jogo que o Ingmar Bergman fez, né, de ela estar de costas para a câmera, né, olhando para a plateia, e aí quando ela tem um momento mais íntimo dela, né, que ela decide ela mesmo pessoalmente ficar muda, né, ela olha para a câmera, né. Então, eu acho que a câmera, e tem várias outras cenas no filme que tem essa simbologia meio de espelho, né. É como se ela estivesse olhando para a câmera, é como se ela estivesse olhando para o espelho, né? Igual naquela cena que as duas, aquela cena clássica que o André mencionou, né? Que elas duas estão olhando para a câmera e depois elas quase que vão dar um beijo, mas aí a enfermeira baixa a cabeça, né? E a Liv uma mantém o olhar, né? Então tem a cena de perfil da enfermeira e a cena da Alma e a Elizabeth continua olhando para a câmera, como se elas estivessem olhando para si mesmas no espelho, né? Pode ser interpretado como espelho também, né? No início do filme, quando o menino está tentando ter acesso à mãe pelas mãos, né? Fazendo carinho na tela, como se a tela de cinema, com as imagens fundidas, né? Da mãe e da Alma, né? É exatamente essas duas cenas, assim. Por que a mãe, Diego? Não entendi. Então, esse é meu ponto. Eu acho que o drama da... Vou discordar do Gustavo, porque eu acho que o drama dela é muito forte, sim. Não é uma coisa superficial perto de um monge se colocar em chamas e da cena do holocausto, né, do menino com as mãos para os altos. Porque eu acho que o drama dela, e pelo que a forma que eu entendo, é o drama da maternidade. Porque Electra, por exemplo, é uma peça sobre maternidade. Sabe? É uma peça sobre... A Electra, a mãe dela, Clitemnestra, ela mata o marido dela, né, Agamemnon. Depois que a Troia é invadida, depois que termina a Guerra de Troia, ela tem um amante dela, o Egisto, né? E os dois matam o Agamemnon. Muito parecido com o drama de Hamlet. Então ela está lá no reino, lá com o Agamemnon foi morto por ela e ela toma o poder junto com o Egisto. E o Orestes, os filhos da Clitemnestra, né? Orestes e Electra, eles têm um ódio muito grande pela mãe. Eles querem se vingar da mãe. Né? Eles querem, exatamente, se vingar. Esse é o plot de, né? É o plot de Electra, quer dizer. Né? Clitemnestra é uma mãe que os dois filhos têm amor e ódio, claro, porque quando eles realmente armam todo o esquema para assassinar a própria mãe, e no final da peça, o Orestes, né? Ele tá lá com a espada na mão, prestes a matá-la, a Clitemnestra, e ele fica assim em dúvida, igualzinho o Hamlet, fica em dúvida se ele deve fazer isso ou não. E a Electra fala assim, não, mata ela, vai, mata, mata essa mulher. O oráculo lá de Apolo falou pra gente matar, tá profetizado que ela tem que morrer assim, assassinada por nós, vamos, mata essa menina, mata essa mãe. E aí ele, meio como se fosse estimulado pela Lady Macbeth, né, como se fosse, vai lá e mata a própria mãe. E depois eles têm um horror, sofrem de culpa e são julgados lá pelos deuses, né? E os deuses, eles meio que perdoam, mas também falam, olha, vocês vão ter que ser punidos também, né? Vocês... O Orestes vai ser perseguido pelas fúrias e a Electra é obrigada a se casar com um cara lá que não tinha nada a ver com um amigo do Orestes. Né? Então, mas depois, no final, eles são perdoados, né? Depois que ele é perseguido pelas fúrias. Mas, ou seja, tem uma questão da maternidade. Então, eu acredito, eu interpreto aquela cena dela contando a história do filho, né, de como ela tem, como ela nunca conseguiu amar o filho e de como é cada vez mais difícil ela poder não sentir repulsa e gostar, poder gostar do filho. Quanto mais ela faz isso, quanto mais ela odeia o filho, mais o filho ama ela, né? Então isso aumenta muito o sentimento de culpa dela, gigante. Então eu acho que ela tem esse conflito com o filho. Mas eu acho que isso não tá discordando de mim, não. Eu não discordo disso, não. O que eu tô falando de ser um sofrimento menor é pra ela, entendeu? Porque é como se ela estivesse olhando essa coisa da mudez e tal. Porque ela se acha um pouco uma farsa, né? Nessa coisa da máscara, ela não aguenta mais a máscara, ela não quer ser máscara, ela quer ser... Que, na verdade, também é uma projeção em cima dela, né? Que quem fala isso é a psiquiatra, que jogou isso em cima dela. A gente não sabe se é isso, né? Eu acho que ela não consegue ser mãe. Ela não consegue ser mãe. E ela tem muita culpa, porque ela não consegue ser mãe. Sim, mas a gente não sabe nada disso. Isso tudo é a gente projetando nela, a cabelinho lá projetando nela, a psiquiatra projeta nela. Mas ela só fala nothing, né? No filme todo. Ela manda a mulher dormir e fala nothing. São as duas coisas que ela fala. Não, e fala pra ela não jogar também a... panela de água fervente nela. Quando ela tava com muito medo. Né? Mas assim, isso tudo é projeção de todo mundo em cima dela. Mas o que eu acho desse confronto de ver é um pouco que o Igor falou do terror existencial, né? Considerado um filme de terror psicológico. Né? Que é isso, assim, tipo, eu tô... Além de tudo, uma das grandes coisas do sofrimento psíquico é isso, né? Porque além de tudo, você está sofrendo e além de tudo, você é confrontado o tempo todo com a ideia de que o seu sofrimento é menor do que outros sofrimentos, né? Aquela coisa da depressão, né? Ah, levanta e vai fazendo isso aqui. Levanta e vai. Que depressão? Vai lá, vai passear, vai encontrar seus amigos. Né? Então, o problema do sofrimento mental também é agravado por isso, porque o tempo todo você precisa se lembrar de que é um sofrimento válido, você não precisa diminuir esse sofrimento. Mas eu acho que eu insisto no meu ponto, eu acho que é um tabu enorme. Uma mãe que não gosta, que não ama o filho. E é uma coisa difícil de expressar em linguagem. Talvez é impossível de poder ser expresso isso. Eu não gosto do meu filho, eu não queria ter tido esse filho. Sabe, eu prefiro que ele esteja morto. Tanto é que ela usa a alma para falar isso. Ou a alma usa ela, não dá para saber. Né? Não dá para saber. A alma, o que eu acho é isso, que nesse sentido elas estão fundidas e tem uma identificação aí, analítica das duas, né? Porque a alma também usa ela para dizer que, eu não me arrependo do aborto. Ela usa, é verdade. Né? Entendeu? É uma maneira dela também falar, então as duas se ajudam, também parte do processo analítico, né? De transferência e contra-transferência, como se as duas se ajudam a superar esses traumas, né? Que são diferentes, mas que têm pontos em comum. É, são quase uma inversão do outro, né? O aborto e o filho que nasceu, mas que não é querido, né? Que não é. E tem outro elemento do filme que confirma também essa... Não confirma, mas também serve como uma pecinha a mais na interpretação que o Gustavo está falando. Vocês lembram uma cena logo no começo, que parece uma cena muito deslocada. A enfermeira, a alma, ela vai dormir, ela apaga a luz, acende a luz, levanta e começa a passar um produto assim, cosmético no rosto e começa a falar com a câmera. E ela faz um discurso assim, pronto, meio... Ah, é assim, eu vou casar com fulano, vou ter tantos filhos, e é assim. Né? Vamos dizer assim, um roteiro social que ela deveria cumprir como mulher, etc. E isso é desconstruído, né, ao longo da relação dela com a atriz muda. E é interessante isso, porque exatamente ela parte de uma posição em que ela é guiada por essas normas sociais, e isso é desconstruído, né? E ela se permite, nesse processo, sofrer e rever essa, vamos dizer assim, essas regras que ela tem que seguir, né? Tá vendo? Eu não discordo de tudo, não. Eu concordo com o André. Se vocês puderem me ajudar a lembrar, eu não lembro direito, acho que seria interessante, o diálogo com o marido. O que é que ela fala mesmo? Ela fala que ela disse pro meu filho que eu tô indo pra casa, que mamãe ama ele. Então. Ela fala que o marido queria que ela falasse, entendeu? Ah, você é um ótimo amante. Ela fala que o cara quer ouvir e ela usa o rosto da alma pra falar. Né? Ela fala o que a máscara dela gostaria de falar, que ela cumpre esse papel de mãe, mas no fundo ela sabe que não é nada disso. Não, e eu lembrei porque o André falou dessa cena que ela tá passando a máscara, né? O creminho, e falando tudo que ela deveria ser como mulher, né? E aí ela tá representando. Aí, exatamente. Aí ela fala, não, isso aqui é só uma máscara. E como o André falou, ela se desespera. Ó, fantástico. Eu acho que essas duas cenas fazem muito sentido, né? São cenas da máscara, né? Assim, duas cenas em que ela tá tentando ver. Porque tem uma hora que ela fala, não sei se vocês lembram, tem uma hora que, não sei se é ela que fala ou é a psiquiatra, alguém fala que, tipo, mas será que o que a gente tem que fazer não é isso? É viver na máscara e aproveitar a máscara e ser... Então isso é uma questão também pra ela, né? Se na verdade não é melhor você seguir, escolher uma máscara e seguir com essa máscara, entendeu? Ao invés de tentar buscar o que é real e sincero e etc. Então ela tenta, né? Nesses dois momentos ela meio que tenta se convencer de que dá pra ser a máscara, mas falha, né? É isso aí, exatamente. Igual na peça. A peça acho que relembrou muito isso, né? Essa falha, né? De não conseguir viver a máscara, né? Viver o que a sociedade espera dela. E tem pelo menos umas três cenas em que a alma... Alguém comentou aí, né, dessa coisa da mão no rosto, né? Tem várias cenas em que há o toque da mão no rosto. Essa com o marido, no começo também, ela toca no rosto da enfermeira. E depois esses toques ficam agressivos, né? Tem um menino tocando a imagem do rosto da mulher no começo do filme também. Tem muitos momentos em que isso acontece. Em alguns momentos são agressivos, né? Como se fosse destruir a máscara, né? Que é a cena da briga entre elas... Porque depois que ela ameaça jogar água fervendo na atriz, ela segura com força a bochecha dela, assim, né? E é curioso porque a reação da atriz é ela ri dessa cena. Eu achei bem enigmática, a gente pode tentar entender por quê. E no final também tem uma cena em que ela faz assim como se ela fosse arrancar o rosto dela, vocês lembram disso? Depois da cena do sangue no punho dela, em que ela suga o sangue da enfermeira. Sim. E tem também um momento em que a alma esbofeteia a Elizabeth. Sim. também. Então, essa cena no final, depois que a Elizabeth chupa o sangue da outra, eu entendo assim, né? Ela quebra a fusão, né? Dando vários tapas. Né? A gente não vê a Liv Ullmann levando os tapas. A gente só vê ela dando os tapas assim, né? Então, como se estivesse quebrando a fusão de vez, assim, chega. Tanto é que elas voltam pro hospital logo depois dessa cena, né? É como se ela estivesse tentando também romper com a máscara, né? Se é através da violência, né? Já que eu não posso romper com a máscara por meio da violência das palavras, né? Por meio da violência dessas confissões que eu tô revelando aqui, então que seja por meio de uma violência física, né? Literal. É porque a separação é sempre um ato de violência, vamos dizer assim. Ruptura, né? É uma ruptura que acontece, né, no final, entre as duas. É, não sei se vocês tiveram essa impressão também que eu tive, né? Mas assim, eu acho o Persona é um filme muito violento. É até engraçado eu falar isso, porque eu gosto muito de filmes violentos, né? Mas assim, não é o tipo de violência ao qual a gente está acostumado a ver no cinema, né? Não é uma violência de um Tarantino, por exemplo, com rios de sangue jorrando, de feridas abertas, de tiros, de balas, não é nada disso. Mas é um filme muito violento, assim, verbalmente, né? Eu acho que ele é violento também no sentido que ele meio que nos força enquanto espectadores a testemunhar, né, de uma maneira quase que obsessivamente voyeurística, né? Agora, né, lembrando do Hitchcock, né, é um certo desnudamento de alma que muitas vezes é incômodo. É fascinante, é sedutor, é erótico em alguns momentos, mas também é incômodo, né? É incômodo você ouvir essas confissões, né? Há um incômodo também, não só nas personagens, mas eu acho que nos espectadores também, né? De ouvir, por exemplo, assim, essa confissão da mãe que não desejava o filho, que odeia o filho. Então, há uma violência verbal, uma violência física, né? Ou ao menos ameaça de violência física, que eu acho que é algo que fica mais ou menos assim tensionado durante vários momentos do filme, né? Aquele momento do caco de vidro, por exemplo, ou o momento da panela de água quente, né? O momento do esbofeteamento, o momento do pulso aberto, mas há uma violência verbal e há uma violência visual, que remete também à imagem do monge pegando fogo, da criança em Auschwitz. Não, né? O próprio, aquele sacrifício do começo, eu achei terrível aquela cena. Quase que eu desisto de ver o filme. O pescoço cortado do... Os olhos, né, do cabrito, né? Os olhos, horrível, né? E ele dá o close no olho bem na hora que o cabrito tá morrendo, entendeu? E a crucificação também? Crucificação, é. Agora, interessante também, assim, eu não sei se você sabe dessa curiosidade, mas eu acho que esse filme também ele nasce de uma espécie de descrença na linguagem. Porque o Bergman, quando ele começou a fazer as primeiras anotações que depois viriam se tornar o roteiro desse filme, ele estava internado num hospital, não um hospital psiquiátrico, né, mas ele estava se recuperando de uma pneumonia. E ele estava, na época, né, ele estava em crise com o trabalho dele como diretor de teatro. O Bergman, inclusive, ele se via dessa forma. Ele fala que, primariamente, ele era um diretor de teatro, né, ele era casado com o teatro. Aliás, uma frase dele que ficou famosa depois, assim: eu sou casado com o teatro, mas o cinema é minha amante. Então, ele se via como, primeiramente, um diretor de teatro, mas que nas horas vagas, quando ele não tinha mais o que fazer, ele dirigia uns filmezinhos aí, aqui e ali. E esse filme, o Persona, ele nasce justamente desse momento de crise, em que ele não acredita mais no trabalho dele como diretor de teatro. Então ele está nesse hospital, né, ele não sabe como é que vai ser o futuro dele, e ele está tomando notas, né, de imagens que vêm à cabeça dele. Ele disse depois em uma entrevista que o Persona foi o filme em que ele, de certa forma, pôde exorcizar um pouco desse dramaturgo dentro dele. Assim, porque enquanto dramaturgo, né, ele tem a principal função de contar uma história. Né? Teatro é basicamente, né, contação de histórias, relato de histórias. Né? Teatro, pelo menos na visão dele, é essencialmente isso. E no Persona não. Era assim também no trabalho cinematográfico dele, até então. Mas no Persona ele se permitiu ser guiado muito mais pelas imagens que vinham na cabeça dele, do que exatamente por uma história, por uma trama, né, por uma storyline, né, com desenvolvimento de personagens e arco e o que vai acontecer na vida de fulano, de beltrano. Não, ó, isso não é importante. Né? Então, o cinema, enquanto esse veículo de imagens, essa função essencial do cinema, eu acho que por isso que, inclusive, também na cena do prólogo do filme, né, quando tem aquele menino, né, na cama de hospital, né, e todas essas cenas aparentemente desconexas, né, da crucificação, do sacrifício do bode, você tem também imagens de um filme mudo. Então, isso nos leva, talvez, assim, a primeira função do cinema, que não era contar uma história. Né? A primeira vez que o cinematográfico foi mostrado ao público, né, os irmãos Lumière, né, não, eles não tinham nenhuma narrativa. Era a imagem de um trem chegando na estação. Era imagem de um grupo de operários saindo da fábrica. Eram imagens, né? O cinema era um sistema de propagação de imagens. Não era um mecanismo para se contar histórias. Isso veio muito depois. Muito depois se veio utilizar o cinema como uma forma de desenvolver uma narrativa. Mas primeiramente o cinema ele tem essa característica, é uma imagem, e você fica deslumbrado com essa imagem, porque é uma imagem em movimento, né? Diferente da fotografia, diferente da pintura, né? É uma imagem viva. Você vê essa imagem se modificando no tempo. Então o Persona, eu acho que é um momento da vida do Bergman em que ele se viu, né, reavivado criativamente pelo poder das imagens, e ele conseguiu se distanciar um pouquinho desse trabalho de diretor de teatro. Aliás, eu acho que dizem, né, alguns autores interpretam, né, o Persona como sendo o primeiro momento realmente cinematográfico da carreira do Bergman. Até então, ele era realmente assim, apenas um diretor de teatro que utilizava o filme para contar histórias que ele poderia muito bem estar contando no teatro. Mas o Persona não. O Persona ele tem essa cisão. Né, assim, olha, aqui é uma tentativa de fazer um cinema que seja um cinema puro, né? Como Hitchcock, né, queria fazer o cinema puro também. Um cinema que se entende como cinema, que se sabe como cinema, que tem um filme com uma autoconsciência de filme, digamos assim. Mas acho que é por isso que a Susan Sontag fala no ensaio dela, né, que o André tinha mencionado, que não é para prestar atenção no plot, que não é para interpretar o plot, a história do filme. Não presta atenção. Ela fala isso, a tese dela, o ensaio todo. Não olha assim, esses críticos que estão interpretando a história, do que acontece, né, da narrativa, estão perdendo o propósito último do Bergman, que é exatamente isso que o Igor está falando, que eu concordo totalmente. É, mostrar que o cinema ele pode ser uma arte que não conta histórias, que não é o principal dele. Tanto é que no próprio roteiro do filme, o próprio plot do filme, tem vários atos, vários fatos que acontecem que depois são contraditos, né, são anulados. Aquela cena que a gente está falando do sonho, que quase, não sei se é sonho ou não, né, de que a Liv, uma entra no quarto, né, e as duas se deitam juntas, se abraçam. Né. É, no dia seguinte, a Alma pergunta para ela, você falou comigo ontem? Ela falou, não falei com... Ela fez assim, ela meneia a cabeça. Né? Porque tem uma cena que elas estão conversando na mesa, antes da cena de amor no quarto, que acho que, se vocês prestarem bem atenção, a Alma, ela imagina que a Elizabeth fala uma frase. Vai pra cama, ou você adormecerá aqui na mesa. Que é uma frase, se eu ficar aqui e encostar a cabeça na mesa, eu vou dormir. Então eu preciso ir pra cama. Então, e ela imagina que é na cabeça dela, que é a voz da Elizabeth falando isso. Fica meio ambíguo se a Elizabeth falou isso ou não. Ou foi ela falando com ela mesma. É a Liv Ullmann que fala essa frase. Né? Mas só que a Liv Ullmann, nesse momento, nessa cena, ela está de costas. Então você não vê o rosto dela. Pode ser que ela esteja realmente... pode ser que ela esteja falando mesmo. Mas aí no dia seguinte, o dia seguinte a essa cena, a Alma pergunta para Elizabeth, você falou comigo? Porque a gente ouviu, nós, espectadores, a gente ouviu a voz da Liv Ullmann. Né? Assim, se você encostar a cabeça na mesa, você vai dormir aí. Aí ela levanta na mesma hora e ela fala assim, não, eu vou pra cama, porque se eu encostar a cabeça aqui, eu vou dormir aqui. Né? É. Ou seja, ela repete aquilo que a voz da Liv Ullmann falou pra ela, a voz da Elizabeth tinha acabado de falar pra ela. Mas fica isso, é uma ambiguidade que não se resolve no filme. É porque tem uma segunda pergunta. Ela também pergunta pra Elizabeth, você foi lá no quarto ontem? E ela fala, não, ela continua fazendo assim, não. Então ela negou tanto que ela falou, quanto que a presença dela no quarto. Quanto aquele carinho, quanto aquele abraço e quanto aquele... Sim, mas a personagem ter negado não quer dizer que a cena foi... Não quer dizer nada, exatamente. A gente pode interpretar da duas formas. Não, mas existe um plot, né? Existe um plot meio fluido, né? Por exemplo, se você pensar no plot inteiro. Pra mim, o último ato, quando começa a fusão, ele praticamente, como é que se fala? Contradiz tudo que vinha acontecendo um pouco. Porque esse ato, esse último ato da fusão, fica super fácil, fica super assim, meio quase claro de entender de que aquilo tudo podia ser uma projeção, uma peça que a Elizabeth estava imaginando na cabeça dela. Né? Começa a ficar tão surreal. Elas realmente se fundem, elas realmente se confundem. Né? Uma fala pela outra, uma age pela outra. Né? E depois da cena do vampirismo e do estapeamento, elas voltam para o hospital, depois voltam para casa. Ou seja, você imagina, olha, a Elizabeth criou a alma. Exatamente, ela descorporificou a máscara e criou um ser humano, né? Criou um ser humano símbolo da máscara. Sim, pode ser que seja alguma coisa assim, mas isso também Acho que reforça até mais o que o Gustavo estava falando, né? Mas eu estava dizendo isso, que você pode entender o filme, pode entender o plot do filme de muitas formas. E o Bergman faz isso magistralmente, né? Ele não consegue te dar certeza de que o que realmente aconteceu no filme. São muitas possibilidades. Então, para que pensar no plot? Para que interpretar o plot? Vamos falar dos temas. Isso que a Susan Sontag falou. Sim, sim. É um filme que trata... Ela fala que é um modelo de variações sobre um tema, né? Mas é isso, por isso que esse filme é tão querido por psicanalistas. Assim. Isso é a experiência de Ana. É uma da interpretação mais chata de se fazer, assim, mas é muito interessante. Eu acho que eu posso fazer porque eu não trabalho com psicanálise, mas é muito parecido com a experiência que eu tive de atender. Assim, porque você não tem como saber o que é verdade, o que aconteceu, o que não aconteceu. Você não tem como saber o que é identificação da identificação. Você tem que trabalhar com o que é mostrado. No caso, é mostrado pela linguagem. Né? No filme, ele mostra das duas formas, né? Também por imagens. Mas é isso. A única coisa que você tem para trabalhar em análise é a transferência. Né? É a maneira como a linguagem e o discurso se manifesta através da transferência, que é um pouco o que a gente tem para trabalhar com esse filme, com um pouquinho mais, que são as imagens. Mas... também não adianta, e se você passar o processo de psicanálise inteiro tentando descobrir o que a pessoa está falando, se o que a pessoa está falando é verdade ou não é verdade, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, você não vai para lugar nenhum, entendeu? Porque isso não importa. É, e aquela carta, a carta que ela manda para a psiquiatra e a Alma lê, né, clandestinamente, ela é muito forte para abrir essa interpretação que o Gustavo trouxe, né? Não, inclusive a carta que ela manda aberta, né? Sem selar. Sem selar, é. Explica melhor aí, André. Não, o quê? Ela fala que aquilo é uma análise, né? Literalmente ela usa essa palavra. Não sei se tem esse sentido, porque também um ator pode estar analisando um personagem, né? Para sua carreira. Ela usa estudo, pelo menos na versão que eu assisti, né? Na legenda, estava lá assim: é muito bom estudar. Agora é engraçado, né? É muito bom estudar a alma. Não sei se é. Agora, já não sei se em sueco, né, a palavra alma tem esse mesmo sentido que tem aqui na nossa língua. Né, mas o Bergman pensou em alma também, com sentido de sol, no sentido de alma mesmo, com certeza. Tenho certeza. Porque é exatamente o contraste com a máscara, né? É, eu acho que essas duas questões do filme como terror existencial são muito boas, assim, né? Mas talvez por isso que o filme não é um filme fácil, né, de assistir. Que é isso, né? Eu acho que essa questão é uma questão que eu tenho. Assim. O que é que vale mais a pena? Você tentar achar essa verdade, né? Essa coisa por trás da máscara e tal. É muito difícil, porque essa coisa por trás da máscara é muda, né? É silenciosa, não tem palavra, é uma, quase que a verdade budista, assim, da iluminação. Não diz nada, né? Mas ao mesmo tempo é o horror e é o gozo absoluto, né? Quer dizer, é o fantástico. E aí, realmente, se você ultrapassa a linguagem, não faz diferença se é dor, se não é dor. Quer dizer, o sofrimento, ele está sempre na linguagem, né? A dor não é necessariamente um sofrimento, a dor é só um dado da realidade. Se você tira as palavras, a dor e o prazer, né? Assim, se você pensar o gozo sexual, em algum outro contexto podia ser uma dor. É muito parecido, as coisas são muito próximas. O que muda é a sua interpretação, né? É a linguagem que você joga em cima. É, o Lacan tem uma anedota sobre isso. Ele fala que tem um caso de uma criança, né, que tomava um tapa no rosto da mãe. E ela não reagia, ela esperava a mãe dizer. Ela perguntava, mas foi carinho ou foi punição? Se ela falasse que fosse carinho, a criança sorria. E se ela falasse que era punição, a criança chorava. Maravilha, é perfeito. É isso, entendeu? Então existe essa possibilidade de você ir para além quando você medita e tal. Às vezes você atinge isso. E é uma experiência muito boa. Mas e aí? Você vai viver a vida toda nisso? É isso? Vai virar todo mundo monge budista? Né? Que tanto faz viver ou tacar fogo no corpo? A linguagem também tem tanta coisa boa, entendeu? Quer dizer, o sofrimento também tem tanta coisa boa associada. 80% da arte do mundo vem do sofrimento. Então, é uma questão, assim. E aí, se você não... Mas não é uma escolha, né, Gustavo? Não, mas você pode efetivamente buscar uma coisa ou outra, né? Você pode buscar isso. Mas, por exemplo, o filme traz uma hipótese, né? A Liv Ullmann, né, a atriz, Elizabeth, ela escolhe ficar muda. Ela escolhe não habitar ou ser habitada pela linguagem, melhor falando. Só que ela também não consegue fazer isso, né? Porque a linguagem, ela invade. Finalmente, ela invade ela em vários momentos, assim, até o ponto em que ela tem que dizer coisas, né? Ela não consegue. E ela volta a ser atriz no final. Exato. E a linguagem não é só não falar. Qualquer pessoa que já tentou meditar sabe disso. Você pode ficar calado lá e sair mais cansado do que quando começou, porque sua cabeça não para. E a sua cabeça está lá com linguagem o tempo todo. Você tem que lutar contra a linguagem. Né? Por isso que as técnicas de meditação sempre voltam para a respiração e tal, para tentar tirar o seu foco da linguagem, né? Que é das coisas mais difíceis que existem. Você vê uma coisa e não interpretar. Você não dá nome para a coisa que você viu. E aí você pode abrir mão disso completamente e resolver abraçar a máscara, que é, por exemplo, hoje em dia as terapias psicológicas mais difundidas, né? De TCC e de... É, mesmo a psicanálise nos Estados Unidos, ou a Ego Psychology, que é isso. Quer dizer, você escolher... A questão é só de você escolher uma máscara que bata bem com você. Também é uma opção válida. Você escolhe uma máscara, né? Tenta ajustar essa máscara mais ou menos para ser funcional com a sociedade e ser bom para você e se mantém nessa máscara. Eu acho que isso é fácil falar, né? Não sei se alguém realmente consegue fazer isso e ser feliz. Eu acho que sim. Porque você escolher uma máscara que melhor se adapta à sociedade, provavelmente vai te paralisar, porque não é exatamente o que você queria, né? Não, então, mas você encontrar um equilíbrio dessas duas coisas. Por curiosidade, eu vi esses dias aí no YouTube uma entrevista com um cara que aparentemente é um dos criadores desse tipo de terapia, né? Que é terapia do alter ego. Não é simplesmente assim, se criar uma máscara que seja melhor adaptada à sociedade, né? Mas assim, você realmente assim, imaginar. É uma coisa que o Gustavo estava falando, né? Quando a gente estava falando do Holy Motors, né? Assim, que queria ser. Fazer o Actors Studio de si mesmo, né? Que é isso, você imaginar que, ó, eu quero ser um personagem que faça tal e tal coisa e você partir para uma interpretação mesmo. Eu vou interpretar esse personagem, se é isso que eu quero. Então é isso. E aí, né, a cura estaria nessa interpretação desse alter ego que você criaria, né? Como se fosse realmente um personagem. Eu vou fazer um personagem para mim que é capaz de fazer tal e tal coisa que eu, né, com os meus conflitos e com os meus problemas, não sou capaz, acho que eu não sou capaz, acredito que não seja capaz, e eu vou fazer na interpretação desse personagem. Né? É, isso é uma coisa que até um livro que eu indiquei, que eu comentei com o Igor em algum desses outros episódios, ou no WhatsApp, sei lá, que é do Keith Johnstone, que é o cara que inventou o teatro de improvisação, praticamente. Ele dá vários exemplos assim, de como a máscara liberta, né? Então ele está fazendo trabalho de improvisação. Um dos exercícios que ele faz é os atores colocarem máscaras. E são as experiências mais loucas, assim, quando finalmente a galera consegue improvisar, porque é muito mais difícil improvisar quando você acha que é você mesmo, né? E aí, a partir do momento que as pessoas colocam a máscara, elas ficam muito mais livres para improvisar. Então, às vezes a máscara é... Nem precisa disso, é só ter experiência de carnaval, né? Isso, exato. Quem vai no carnaval sabe disso. Então, mas ninguém vai conseguir instituir isso como modo de vida, né? Você precisa da hora, do momento da limusine, né? Que você tá lá se maquiando, né? Tirando. Você precisa daquele momento que você é você. Ah, você é você... Você é uma máscara também, pô. Você é um cebolão. Não tem fim, não. Antes de encerrar esse podcast, eu queria ter um momento aqui, assim, sabe? Se você, nosso ouvinte, está escutando esse podcast, né? Assim, sabe? Nós já encerramos o nosso papo a respeito de persona, né? Então você pode passar no fast forward desse momento, né? Para ver só no finalzinho, né? Que eu vou anunciar o próximo filme que a gente vai assistir, né? Que a gente vai conversar a respeito, né? No nosso próximo programa. Porque agora é um momento totalmente íntimo e pessoal aqui do podcast. Não tem nada a ver com análise de cinema, ou fenomenologia, ou psicanálise, ou psicologia, ou literatura, ou o que quer que seja. Eu só queria tirar esse tempinho assim para agradecer os meus amigos. Hoje é o meu aniversário. Hoje eu faço 41 anos, né? E eu sou uma pessoa que normalmente comemora o próprio aniversário de maneira selvagem. Eu faço festa, eu faço questão de fazer festa, né? Eu acho que o aniversário, pelo menos assim, o meu aniversário, tem um significado simbólico muito, muito forte na minha vida, muito poderoso, né? É uma autocelebração, né? Uma celebração de si mesmo, uma celebração do fato de você estar vivo, né? E eu também, com a minha dose pessoal de niilismo, né? Assim, sabe? Como eu não acredito em além vida, não tenho muita certeza, né, a respeito desses conceitos de alma, de espírito. Então, assim, eu acho que o que a gente tem aqui é o que é. Sabe, eu não guardo minha felicidade para quando eu morrer e depois e for para o céu e tudo mais. Não, sabe, aqui é o que acontece. É onde as coisas acontecem. Então, tem que aproveitar esse tempo que eu tô aqui. E no ano passado, em decorrência de uma série de coisas que aconteceram também, entre elas a pandemia, né, assim, eu não comemorei o meu aniversário de 40 anos. O que foi algo, eu acho que sem, dando o devido sentido a essa palavra, né, foi algo traumático para mim. Não me ver numa situação em que eu podia. Não, eu não tinha disposição, nem ânimo, nem energia, nem condições, né, para poder comemorar o meu aniversário. em outras épocas, né? Eu já tinha feito, assim, eu sou, era conhecido assim, por fazer comemorações até um tanto quanto extravagantes do meu aniversário, né? Eu lembro, por exemplo, do meu aniversário de 2014, que eu acidentalmente criei um evento no Facebook. Criei um evento que era o meu aniversário, né? Mas aí acabou que outras pessoas apareceram achando que, de fato, era uma festa aberta. E eu me vi numa mesa de café aqui em Brasília com quase 150 pessoas, sendo que mais da metade delas não conhecia. Elas foram atraídas pelo evento no Facebook e acharam que era uma festa e chegaram e viram que não era uma festa assim, mas ainda assim decidiram permanecer. E essa foi uma das comemorações mais memoráveis do aniversário que teve. Teve outras também, assim, já teve uma que eu fui para uma festa de música irlandesa e por um acaso na época eu, muito nerd, sabia cantar a letra de algumas canções tradicionais de bêbado irlandês, e a banda acabou sentando na mesa onde eu estava. Então, assim, comemorações extravagantes, né? Mas eu queria agradecer pessoalmente aos meus amigos pessoais, Diego Nunes, André Nefnegro e Gustavo Leal. Eu tinha ensaiado, né, brevemente, assim, fazer um momento elegíaco para vocês, né? Mas, assim, eu me conheço e eu já me sinto assim, meio que tomado por um tipo de emoção que daqui a pouco ela já vai começar a embargar minha voz. Então é melhor eu parar por aqui e apenas agradecer vocês por esse momento, porque, ó, já tá falhando. Mas aí, Thiago Vergara, edita isso, viu? De todas as comemorações que eu já fiz no meu aniversário, né, todas as festas, né, e excentricidades às quais eu me permiti, essa, né, está aqui com vocês, falando sobre um filme que a gente assistiu, utilizando um conceito da psicanálise, da psicologia, da literatura, da filosofia, é de longe uma das melhores coisas que eu já fiz. E, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que eu poderia estar fazendo agora. Mesmo que não houvesse pandemia, mesmo que a gente não tivesse em lockdown, mesmo que eu tivesse a oportunidade, a possibilidade de estar em algum bar, em algum café, em algum restaurante, em alguma, sei lá, em algum outro lugar, comemorando de alguma outra forma o meu aniversário, isso aqui que eu estou fazendo com vocês é sem dúvida nenhuma a melhor coisa que eu poderia fazer. Então, assim, obrigado de coração a vocês. Obrigado também aos dois que participam do nosso podcast, do nosso projeto, né, mas que não estão aqui, né, conversando com a gente, o Thiago Vergara, nosso editor, que com muita paciência e carinho escuta e corta todas as besteiras que a gente fala, principalmente as besteiras que eu falo, né, que eu acho importante, que eu acho lindo, né, no final. E obrigado também, Felipe Sobreiro, né, que é um dos nossos primeiros ouvintes, um dos nossos principais críticos, nosso ilustrador e nosso amigo também, companheiro de podcast. Já deu. Ó, já tô ficando bom. E é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado a todos e todas que escutaram a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que vocês podem acompanhar as nossas atividades no Facebook, no Instagram ou em outras redes sociais. No próximo programa, eu e os meus colegas estaremos conversando sobre um outro clássico de cinema, que é... O Piano. O Piano, da diretora neozelandesa Jane Campion. Então é isso aí. Muito obrigado por todos e por todas. Ficamos aguardando seus comentários, sugestões e críticas depois no Instagram e no Facebook. Até mais, gente. Um abraço a todos. Parabéns, Igor. Abraço. Parabéns, Igor. Abraço. Parabéns. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.